Obrigado pelo whip. Obrigado pelo weed. Obrigado pelas drenas. Obrigado pelas nanas. E obrigado pelo álcool. Amém. Até pedindo umas tones. Estou a gravar? É que você está a gravar? E avisa eles, Bander, que isto é só entretenimento, yo. Um da quatro, yo, ah, yo. Rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende, rende. Rende com o artista, rende com IA e sete pitas, rende com minhas sapatilhas, rende com todos os meus niggas. Ela rende maninho com 5 stars, rende toda hora que pega minha head, rende diz que não sabe o que é All Star, rende e tá pedindo ser minha friend. Ah, ela tá maluca, quer estar conosco a fumar uca. Uma vez que rendes, tamo aqui nós, então vai, vai, beba louca, louca. Oh, chupa, chupa, se não rendes, ah, quem? Rende, mais de 7 mil e tal fãs, rende. Tua prima, tua sista, rende. Teu nega, tua pita, rende. Ai, quem dera que eu tivesse um bi, uma tcheta como o de Pachi. Ai, quem dera que eu tivesse um bi, uma tcheta como o de Pachi. Bombi, bombi, bombi, bombi, bombi, bombi. Bombi, isso que faria se tivesse um bi. Bombi, ao meu cota um brinquedo novo. Punho minha patroa a partir um ovo. Dava uma banga tipo ano novo. Dava as minhas bitches cada uma ovo. 30 mil no outro, 30 mil no outro. Que gasto num domingo, noutro faço do todo. Gajo aqui tem um panda no mínimo. 30 gajas na piscina do meu condomínio. Fine style, nega, tens um Vasco condomínio. Aí no dia que eu tiver um B, vão me dizer bem, tipo MG. Vão levar nos cornos com tantas G. Vão mandar vir da China outro nariz. Não sei se estão a jogar, mas tem um freak ali. Toma vira, na tua beira toma vira. Festividade nas matolinhas, eu e sempre toma vira. É tudo design, o boy tá vestido, vesti pra matar, boy checa só grife. É tudo de longe, é tudo de elite. E esse design faz ela sorrir, boy check the combo, vestuário, boy check the logo. Baby cine é sempre dos primos, logo flip flip. Girl tira foto, blizzy blanco, boy mete foco. Abre as pernas, eu meto o golo. Ela vem com o papo de cabecinha e em dois tempos eu meto todo. Yeah, pita, girl, vem de longe, get a real nigga. E pôs um comentário a perguntar qual é dessa, o que tendo, agora que é cerâmica. Eu quero uma boneca de cerâmica. Don't play if you ain't my real nigga. E em bloco rude boy, check o meu Insta. Dois likes e ela já virou minha real boy. Joe, Evan. Evan. Joe. Aquela galha na vez de onde? Alô, alô. Ei, alô, Joe. Alô. Ah, umas gays que são mutantes, pá. Brando, aquelas cenas que estavam a lhe agitar, tio. Eu não sei se eu estava maninho grosso, ou se eu estava maninho high, ou se eu estava os dois. Mas, hey, eu estava a vir umas ondas ali, tio. Brando, depois tocaram aquela música de Drake. A Juca veio dançar ali mesmo no meu. Epa! Jovem, jovem. Aquela moça com aquele corpo, eu tenho de dar avião. Tá, não é isso que eu ando, ando de chave, mas eu tô a ir e buscar um avião de entregar. Boy! Frank, aquele corpo! Vamos aplicar o truque da pobreza absoluta. Brother, aquele corpo paga a nossa dívida. Brother, aquele corpo tá a pagar a dívida de uma tudo. Com aquele corpo ali, tio. Pegaram aquela cena e entregaram a FMI, Banco Mundial. Ui, chitre! Frank! Ei! Brother, ali eu sou olhado pra caixa. Ela ali, ai, ai, ai. Esse corpo, mãe! Esse corpo! Por causa desse corpo, o Papa vai se vir só por causa desse corpo. Tens cotas de família a perderem-se nesse corpo. Mulheres desses cotas estão rendidas a esse corpo. Goddamn esse corpo, a joia da cidade é esse corpo. Niggas fazem mola para gastarem nesse corpo. Putos de 14, molha a cama e esses textos do FB põem likes nesse corpo. Ai ai, esse corpo. Ai ai, esse corpo. Ai ai, esse corpo. God damn, esse corpo. Oh, oh, oh, oh. Eu como nesse corpo, nesse corpo, nesse corpo. God damn, esse corpo. Que eu quero, a minha mana fornece. A weed que eu quero, os meus bradas fornecem. A roupa que eu quero, maquilha manos fornecem. De tarde bebemos maningue, de noite fumamos maningue, de dia estudamos maningue. Pra quem não estuda, trabalha maningue. Pois, quando se trabalha, não se descansa. E quando se descansa, não se trabalha. Estamos da casa dos 20, mas já gritamos, vivemos maningue. Nigga, hold up. E não há como conosco não aguentar. We fly, boy, nunca vais nos ver a rastejar. E os niggas que criam bifes, a malta deixa estar. Mãos na cara, red break, ensinou-me a ignorar. Smoking weed na zona, bebendo na zona, comendo na zona, groovando na zona. Eu faço tudo na zona. Eu faço tudo na zona. Smoking weed na zona, bebendo na zona, comendo na zona, groovando na zona. Eu faço tudo na zona. Eu faço tudo na zona. Niggas, ponham-se atentos. Posso cantar e rapar, eu sou polivalente. Dylan, não tinge, mas como quem quer. Sou chefe e patrão da Vodacom e Encel. Tenho uma famous face, passo pra famous places, na companhia do famous Ace. Alex. Eu já passei, voltei, nem pensei em escrever, porque eu sei que aqui tá cheio de fakes. Tell me who's the best, yeah, tell me who's the best. Tell me who's the best, yeah, tell me who's the best. Tell me who's the best, yeah, tell me who's the best. Tell me who's the best, yeah, tell me who's the best. Fala baixinho, track record. Fala baixinho, track record. Fala mais alto, track record. Fala mais alto, track record. Quando entrei na track, mostrei competência e chamaram-me. Dizes que não sou de nada, mas a tua dama já de cabeçada. Choram e gritam que era moço, fofinho, bonito, menino que vos ganho no Fama Show. Dizem que Jingo tem um estilo e brilho e a fama confirma que é constitucional, meu bro. Yeah, meu bro, cá de novo, faço a minha letra para repar no show. Alex, sou destreinado, mas estou como tu estarias se tivesse 10 treinadores. Alex, nos espetáculos grita para mim. Ouve-me no chapa de Benfica Magazine. Sigo norte ou sul, mas estou confiante como se estivesse numa corrida e o meu nome fosse Lourdes. Tell me who's the best, yeah, tell me who's the best. Tell me who's the best, yeah, tell me who's the best. Tell me who's the best, yeah, tell me who's the best. Tell me who's the best, yeah, tell me who's the best. Fala baixinho, track record. Fala baixinho, track record. Fala baixinho. Acorda lá, yo, cara que puto, vamos pra casa. Eu quero saber. Fósforo, tem fósforo. Fósforo. Ainda quer acender? Mas. Pra que você tá a gastar essa hora? Não, essa cena te chama culo, bro. Te disse não comprar isso, ué. Tio, no meu copo se ficou gelo. No meu copo se ficou gelo, Ivan, tio. Vamos usar. Opa! Mas puto também. Começou a beber agora, dá nisso. Vem, chegou eu. Começar a querer beber com a mãe, dá nisso. Eu tô vendo uma treina.